Polícia Federal na Operação Monte Carlo e que estão sendo divulgadas a conta gota, mas que foram todas elas degravadas e estão em poder do Supremo Tribunal Federal e agora do próprio Congresso Nacional, esses grampos mostram que o governador Marconi Perillo, está dizendo a Folha de São Paulo, atuou para se manter próximo de Cachoeira. Segundo os grampos da Polícia Federal, e de acordo com o jornal Folha de São Paulo, as gravações mostram que o Marconi Perillo queria estar próximo de Cachoeira, o que é uma complicação ainda maior para o governador se isto realmente for a verdade. O Álvaro Dias, que é o líder do PSDB no Senado, já diz que a ida de Marconi Perillo à CPI é inevitável. Assim também como o Álvaro defende a ida do governador Agnello Queiroz de Brasília e o governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro também à CPI. É questão que deverá ser definida esta semana. Aqui pelas nossas bandas, aqui por Goiás e mais próximos aqui por Anápolis, pelo menos dois grandes acontecimentos envolvem a Prefeitura de Anápolis nessa questão da Operação Monte Carlo. Uma é com relação aos contratos feitos com a Delta. Nós vamos ter a oportunidade de comprovar para os senhores que houve superfaturamento. Ou seja, a Delta deveria ganhar uma coisa e ganhou outra. E a forma dela conseguir mais dinheiro da Prefeitura não é com a realização de serviço, mas sim com o superfaturamento. Fala que limpou 1.000 metros de rua, quando na verdade limpou apenas 500 metros. Fala que levou 2 toneladas, 2.000 quilos de lixo para o aterro, quando na verdade levou 500 quilos. Então assim, nós vamos depois falar sobre isso também. Mas com relação a uma questão, a questão aí da Delta comprando uma dívida que a prefeitura tem com a Queiroz Galvão. A Queiroz Galvão fez limpeza na cidade, na época do Hernando de Paula. O Hernando foi cassado, deixou a prefeitura, quem ficou no lugar dele não pagou o que devia a Queiroz Galvão, e a Queiroz Galvão entrou na justiça reclamando o pagamento daquilo que a prefeitura lhe devia. Na época, quando o Hernando deixou a prefeitura, era uma dívida de 4 milhões e 500 mil reais. 4 milhões e 500 mil reais que a prefeitura deve para Queiroz Galvão. Como a prefeitura não pagou, a Queiroz Galvão entrou na justiça. E agora, recentemente, no ano passado, a Delta entrou na jogada para comprar a dívida da Queiroz Galvão. Pagaria os 4 milhões e 500 mil que a prefeitura deve para Queiroz Galvão, mas aí a prefeitura ficaria com a dívida para com a Delta. Só que a dívida atual já chega quase a 20 milhões de reais. Quer dizer, ele venderia a dívida para a Delta por 4.500 e a Delta teria um crédito com a prefeitura de 20 milhões. Agora, eles ficaram esse tempo todo discutindo, o Cláudio Abreu, o Carlos Cachoeira, não é? Para ver quanto é que o prefeito pagaria e a forma que o pagamento seria feito. Vamos ver aí como é que começou esse negócio. Vamos lá. Ô, Jabá, ó, parece que o Cláudio seja o prefeito, viu? 32.500. Vamos ter que negociar agora lá em coisa, viu? Eu vou estar com ele agora. Aí, estava dentro do elevador aqui, como é que é? O Cláudio fechou com o prefeito. 32.500. 32.500? 32 pagamentos, 500 mil. Agora precisamos fechar lá em São Paulo, tá? É, tô te falando aí, porque dá uma segurada aí nessas coisas aí, tá? Até ver o fundamento disso aí. Fala com o Sérgio. Mesmo assim, ainda não trouxe pro Sérgio. Ah, entendi. Não, é, né? Então, porque eu tô aqui com uma petição pra mandar aqui pra... aqui em Anápolis, né? Pra cobrar lá. Vou esperar um pouquinho, então. Diz o Sérgio aí pra dar uma segurada. Ok, valeu. Paulo, vem. Tudo bom, amigo? Oh, desculpa, rapaz. Ontem foi uma confusão danada. Acabou a bateria. Aí o lugar que eu tava não pegava. Desculpe, viu? Não tem nada, não. Você não vai vir essa semana aqui, não, né? Negócio é o seguinte... É, qual que é o último preço que você fechou lá? Sinceramente, eu acho que 5 milhões. Esse é o último? 4 eles não pegam, não? Eu, assim, na verdade, eu já te falei isso, a terceira vez que eu vou te repetir. Eu estou falando isso com você como parceiro, não é como cliente. Você cliente intermediário e eu o cliente, não. Faz uma proposta concreta, diz, oh, oferece tanto. E de que jeito que vai pagar? Aí eu levo para ele. Então tá bom, então eu vou fazer isso até terça, quarta-feira, tá? Surgiu a oportunidade aqui agora, tá? Eu vou fechar com eles em 32 meses. Aí eu te falo, eu te posiciono certinho. Deixa só fechar isso aqui com o prefeito e volto a te ligar, tá? Eu vou te posicionar tudo, quanto que é, tudo certinho, pra ver como é que a gente faz lá, tá bom? Tá bom, quem sabe até eu consigo dar um pulo aí na quinta-feira pra você me falar isso pessoalmente. Vai me dando notícia, aí você diz, Raul, vem quinta-feira pra cá, que daí eu vou aí só pra gente conversar isso. É, seria uma boa, então vem quinta, a gente fala, tá bom? Enquanto isso eu vou ligar aqui. Um abraço, Raul. Obrigado, amigo, bom fim de semana pra você. Eu vou providenciar já passagem pra quinta e vou amanhecer quinta-feira aí. Aí a gente, quem sabe, almoça junto e tal e eu venho embora. Fechado, um abraço. Obrigado, amigo, bom fim de semana. Fala, velho. Olha, e aí, não pede? Não, acabei de chegar em casa. Mas o seu cara, cara. Desde que eu vi esse caminhão aí, não existe não. Ai, galinho, bom pra caralho, bom pra caralho. Amanhã eu vou começar a trabalhar e ganhar dinheiro, bicho, tá foda. É, você ganha dinheiro, né, Cláudio? Não dá, né? Fala ali, Cláudio. Aquele contrato lá de Anápolis, lá, você tem estabilizado pra aquela empresa, né? O cara parece dando um pau lá, bicho, procuratura. Foda, né? Eu vou me inteirar, pra saber onde é que tá. Ele tá mais longe, conseguiu lá. Vou trazer aí amanhã e o... Quem tá criando caso pra assinar agora é o menino seu lá. Ele deu lá pra nós. Que menino meu? O Álvaro? Ele já conseguiu destravar lá na procuradoria. Não tá criando caso não, mas o Álvaro. Eu teve que receber, tô com 3 medições lá dele, tá, cara? Não, e eu quero falar com você também. A moça falou pro prefeito ontem lá, ele falou que pode pagar metade e metade do precatório. Ele falou que você ia falar com o prefeito amanhã, nós precisamos resolver isso amanhã, porque nós temos que fazer uma proposta depois de amanhã, entendeu? É, se eu te bato, Marcelo, com o prefeito amanhã, Cláudio. Vamos lá, Lápis. Pois é, mas ele pagar o quê? O daqueles galvão? É, daqueles galvão, que é 4.500, ele vende o negócio. Nós temos que fazer essa proposta depois de amanhã. Se a gente pega 10 à vista... E o restante precatório, que nós já queremos, entendeu? A gente ganha a metade, pô, mas nós temos que fazer a proposta depois da manhã. E o cara tá pertinho de fazer a coisa. Carlinhos. Oi, Cláudio. Acabei de sair da reunião com o Domide, ele tá aqui em Goiânia. Não tem que apertar, cara. Eu acho que ali pra ele. A solução dele é que ele treina Queiroz. Ele. Top. Ah, eu vou pra quinta-feira, eu falei que amanhã eu tô em Palmas. Quarta ou quinta eu vou lá encontrar com ele, dar uma solução pra ele. Eu falei, pra mim a solução é aquela, Domingos. E ele? Ah, ele tá sem opção, né, bicho? Ele quer promover um encontro com você, quer conversar com você. Aí eu falei, pô, o Claudio, marca pra mim, ajeita pra mim, não quer falar pra onde você quiser, só se falar, ué. Ele quer falar com você também. Ele, aí é uma boa. Fala com ele aí pra gente comprar aquele treino então, ué. Como é que é? Fala pra ele pra gente comprar o trem então. E ele paga. É, exatamente. Oi. Você tá onde? Ó, eu vou ali no Demonstro e vou passar aí. Deixa eu te falar, o Sérgio Mendes tá aqui comigo aqui, falando que o Ministério Público deu o apoio lá pro prefeito, vai dar o apoio pra ele. Aquele assunto que você falou que vim fazer a proposta, eu não posso falar perder não, né? A contraproposta que o prefeito fez. Cara, pode falar, porque eu nem mexer mais com isso. Eu falei isso aqui. Quem tá com você é o Sérgio, da prefeitura de Anápolis, né? É o Sérgio Ramos. Tá nervoso hoje. Eu não vou falar com o Cláudio. Aí fala, não, pode falar pra ele. Passou inclusive o carinho pedindo pra falar com o prefeito. Prefeito, pode falar com ele na parede do aval, já vai falar com ele. Você dá uma acalmada lá, não entra nesse agora, não. Fala pra ele. Mas tá nervoso por quê? Não, você não atende ele aí. Rapaz, esses caras só desabafam com os outros. Quando chega perto de mim, fica todo mundo calminho. Eu dou um calmante pra eles. Eu falei pra ele que ele tá lá. Ele tá nervoso. Você. Então, ó, um abraço. Daqui a pouco eu tô aí. Não, Carlinhos, mas o pode falar o treinador, né? É, ele perfeito pra falar, senão ele acaba entrando no meio. Tem que dar uma segurada aí, que depois eu converso com ele. Não, então vem cá que ele tá aqui. Vem cá que ele tá aqui. Aí a gente mata aqui. É isso aí, ó. É uma questão realmente complicada e muito séria, não é? É a Queiroz Galvão, que tinha um crédito de 4 milhões e 500. Segundo as conversas que os senhores ouviram aí, a Queiroz Galvão vendeu para a Delta ou para o Cláudio Abreu essa dívida de 4.500. Depois houve um encontro do prefeito, está na gravação aí, eles falando. um encontro do prefeito com o Cláudio Abreu, lá em Goiânia, e lá eles acertaram que a prefeitura de Anápolis ia pagar em 32 prestações de R$500 mil por mês. 500 mil vezes 32 são 16 milhões. Então a Delta comprou por 4.500 a dívida e ficou com 16 milhões de crédito com a prefeitura para pagar em 32 meses. Esse é um assunto gravíssimo. Primeiro, porque essa não é uma atitude correta de prefeito municipal. Prefeito não pode acertar lá fora de gabinete com gente esse tipo de negócio, não. É uma coisa que compromete tremendamente a lisura do negócio, não é? Segundo, é um negócio que foi feito de comum acordo. Inclusive, fala aí no Sérgio Ramos, que o Sérgio Ramos poderia participar, que iria ouvir a conversa. Então, tem muita gente envolvida nessa questão e que tem que ficar bem esclarecida. Tem que ser bem esclarecida. E tem facilidade para esclarecer. Depois nós vamos falar sobre o contrato da Delta. Como é que a Delta está ganhando dinheiro aqui em Anápolis. Espero que nós vamos falar sobre isso também. Mas hoje está essa informação aí da Queiroz Galvão. Queiroz Galvão vendeu a dívida para a Delta por 4.500 ou para o Cláudio Abreu e, consequentemente, vai receber em parcelas mensais, em 32 meses, 16 milhões de reais. E a conversa pouco republicana, também gravada, onde o Cláudio Abreu fala: ah, Antônio, eu não dou conta de dar 10 mil para você não, Antônio. Temos que saber que 10 mil é esse, não é? Porque segundo o que está gravado lá, foi o Cláudio falando para o Carlos Cachoeira, que ele falou Antônio aí, o Antônio Gomide. Antônio Gomide, eu não dou conta de dar para você os 10 mil não. Isso está lá, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Isso tem que esclarecer, porque afinal de contas é o dinheiro do povo anapolino que está em jogo. O pagamento é feito com a receita aqui paga pelo povo. Essas coisas têm que ficar bem claras para que não haja a menor dúvida com relação a essas questões. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil no final de semana em Anápolis. Bastante carregado, mas felizmente nenhum crime contra a vida foi registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. Tivemos um roubo à pessoa, onde a vítima, o Dercílio Divino Magalhães, um frentista residente aqui na região central de Anápolis. Ele contou na delegacia que estava chegando em sua residência por volta das 22 horas e 10 minutos, quando ele foi abordado por dois elementos em uma motocicleta vermelha. Um deles, armado com uma faca, anunciou o roubo, tomando da vítima a carteira com vários documentos pessoais. Depois, os ladrões saíram correndo. Esse fato aconteceu na rua Barão de Cotegipe, aqui no centro da cidade. Olha, tivemos aí no roubo a estabelecimento comercial. A vítima, Kênia Santos de Paula, comerciante residente no Jardim Progresso. Ela contou na delegacia que por volta das 18 horas, dois elementos armados com revólveres entraram em seu mercado. Roubaram aproximadamente R$500 em dinheiro do caixa, levaram três carteiras de cigarros e levaram também quatro celulares. Clientes também foram roubados no momento da ação destes bandidos. Olha, tivemos ainda um roubo de veículo. A vítima, o Libertino Alves Amorim, um lavrador residente na Fazenda Barreiro. Comunicante foi o Hélio dos Santos. Ele contou na delegacia que é amigo da vítima. E na madrugada de domingo, a vítima foi abordada por dois elementos jovens, armados com facas, que tomaram a motocicleta da vítima. Uma motocicleta Honda, 125 cilindradas, ano 2003, placa JJR7732. Segundo o comunicante, um dos jovens é conhecido na área. É o Lucas, neto do seu Manuel Nunes, conhecido como Mané da Tonha. Esse fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. E tivemos ainda furto de botijão de gás. A vítima, o Edmilson Malvarenga, comerciante residente na Vila Jussara. Ele contou na delegacia que a sua chácara, a granja El Shaddai, foi furtada, de onde os ladrões levaram 39 botijões de gás vazios. E levaram também uma esmerilhadeira da marca Bosch. Não há suspeitos de quem tenha praticado este furto. E tivemos, lamentavelmente, um caso de suicídio registrado pela polícia no último final de semana. A vítima, Benedito Roberto Hilo Brito, cirurgião dentista de 59 anos de idade, residente na Vila Góis. Comunicante foi o Fabiano Ferreira Félix. Ele contou na delegacia que recebeu uma notícia que o seu tio, o Benedito, por volta das 4 horas da tarde, havia disparado um tiro contra a sua própria cabeça. O SAMU foi acionado, esteve no local, fez o resgate da vítima ainda com vida, levando para o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santilo, onde por volta das 4:15 da tarde, ele acabou morrendo. A arma do crime, um revólver calibre 32, de propriedade da própria vítima, que também era capitão da reserva do Exército. Segundo informações, esse suicídio aconteceu porque a mãe da vítima teria morrido e ele, não suportando, acabou tirando contra a cabeça, lamentavelmente. Olha, tivemos ainda um outro roubo que foi registrado pela polícia, tendo como vítima o Vilamar Ramos Maia, conferente, residente aqui no centro. Ele contou na delegacia que por volta das 5 horas da manhã, ele caminhava a pé ali pela Avenida Brasil, ali no bairro Batista, quando foi abordado por 3 elementos armados com faca. Um deles disse: é um assalto, faça tudo o que tem. Os outros 2 colocaram as mãos nos bolsos da vítima, levando carteiras com documentos, levando ainda celulares. Os ladrões, segundo ele, eram jovens de no máximo até 23 anos de idade. Fato que também foi parar para a delegacia da Polícia Civil. Olha, tivemos ainda um roubo à pessoa. Mais uma pessoa foi roubada. Fernando Alves Matos, residente no centro, contou na delegacia que por volta de... ele voltava da UEG, ali no bairro Jundiaí, indo para o bairro Frei Eustáquio, na altura do bairro São Jorge, próximo ao Feirão. Ele foi abordado por um elemento que estava numa motocicleta Yamaha preta. O homem apontou uma arma e anunciou o roubo, tomando a mochila da vítima, com cadernos, tinha um GPS, um MP4, cheques preenchidos em nome de terceiros. Um cheque no valor de R$ 720 e um outro no valor de R$ 350. A PM foi acionada, fez o patrulhamento, mas lamentavelmente ninguém foi preso. Fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. Essas foram as principais ocorrências registradas no final de semana na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O desrespeito à proteção do trabalhador e as longas jornadas impostas pelas empresas são as maiores causas de mortes registradas no ambiente de trabalho em Goiás. Em média, a cada 2,5 dias, morre uma pessoa no estado vítima de acidente profissional. Os dados são da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Conforme o último levantamento realizado pelo órgão, foram 133 mortes registradas em apenas um ano e um total de 16.073 acidentes. Os 3 setores mais perigosos são da indústria do álcool e açúcar, construção civil e abate e fabricação de produtos de carne. Notícias de Goiás. Se Goiás fosse um país, conforme sua riqueza, estaria entre as 65 maiores potências do mundo. É o que se pode extrair do Produto Interno Bruto, PIB, acumulado nos últimos anos e nos números recentes da economia goiana, sinônimo de locomotiva de crescimento entre os demais estados. Países como Uruguai, Paraguai, Camarões, Luxemburgo e Jordânia teriam desempenho financeiro menor do que Goiás. Números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram que a produção goiana disparou. Há 3 meses, a curva de crescimento não sofre quedas e, ao contrário, só aponta para cima. Em março, então, ocorreu o inesperado. A indústria goiana teve o maior avanço percentual do país. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. cotação do dólar. Bem, o dólar comercial terminou a semana passada em alta. Inicia essa semana em alta também, não é? O dólar comercial está valendo hoje R$ 1,952. O dólar turismo, R$ 2,05. O dólar paralelo, R$ 2,10. Notícias da Manchester. Ora, o senhor Sebastião, não é, Ramos, que é o pai do Carlinho Cachoeira, ele deu uma entrevista interessante que saiu no jornal Diário da Manhã. No jornal Diário da Manhã, essa entrevista foi dada a um jornalista lá do Rio Grande do Sul. E a reportagem foi retransmitida aqui pelo jornal Diário da Manhã. Ele defende o filho, ele fala que muita coisa que está sendo dita aí não tem nada a ver com ele, que o Carlinhos realmente não é culpado por tudo isso que afirmam dele, e uma série de outras informações. Uma boa parte em função de ser pai e estar realmente preocupado com a situação. Outra coisa é um direito dele também de examinar e alegar que não estão encaminhando como devem encaminhar. É preciso que ele tome conhecimento realmente de tudo que pesa contra ele. E o senhor Sebastião, em determinado instante, na manchete do jornal, fala assim, que se hoje eles começassem a procurar, é mais ou menos isso, se alguém fosse procurar com quem está a corda que Tiradentes foi enforcado, iria aparecer alguém que ia dizer que estava com o Carlinho Cachoeira. O que quer dizer, tudo que acontece acaba jogando nas costas dele. Agora aqui vem de Brasília uma notícia, olha, escuta flagra a contratação de pistoleiros. Escuta telefônicas feitas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Monte Carlo, com autorização judicial, flagraram conversas de integrantes do grupo de Carlos Cachoeira discutindo a contratação de pistoleiros. Os diálogos foram captados em 6 de abril e 25 de junho de 2011 e envolvem dois homens conhecidos apenas como Jefferson e Marco. A informação foi divulgada no sábado pelo jornal Correio Brasiliense. De acordo com a reportagem do Correio Brasiliense, Jefferson entra em contato com o comparsa e dá a entender que é para Marco contratar pistoleiros para matar alguém. Em troca da indicação, ele ganharia R$ 1.000. Marco fica em dúvida se é para intimidar ou é para matar. E Jefferson responde que não é para arrochar, é para tomar bênção lá em cima. Outro diálogo entre os membros do grupo de Carlos Cachoeira demonstra que um deles está com problema para resolver e, para tanto, pede a indicação de um policial militar ou civil para resolver aquele negócio. O outro interlocutor questiona se o assunto é ligado à caça-níqueis. É outro trem aí, tem um vagabundo dando trabalho aí, responde. O perfil violento de parte deles teria sido relatado pelo delegado da Polícia Federal, Raul Alexandre Souza, aos membros da CPI. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos ao nosso repórter Geral Divino. Ele vai conversar aí com o Coronel Sidney, que é da CMTT, a respeito de reclamações que têm chegado aqui à nossa emissora. Vamos lá. É, Marcelo, já há algum tempo nós temos falado com o Coronel Sidney Pontes a respeito de uma tartaruga colocada ao longo da avenida principal, lá da Vila Fabril. O pessoal reclamando, pedindo a retirada. Ele já nos garantiu que vai retirar, processo já está pronto, projeto pronto. O que está acontecendo, Coronel Sidney, que está demorando tanto para ser retirada aquelas famosas tartarugas? Bom dia. Bom dia. Na realidade, nós realmente estamos com essa responsabilidade de tirar aquelas tartarugas dali. Nós fizemos uma compra, né, um processo licitatório para adquirir os meifios incrustados. Meifio incrustado é aquele que tem que cavar o solo para colocar aqueles meifios. Nós já adquirimos, está conosco esses meifios incrustados. O que nós estamos precisando realmente, nós estamos aguardando, é um apoio junto a secretaria do próprio Clodoveu para que nós possamos, em conjunto, colocar, substituir lá aquelas carlotas pelo meio-fio. Na verdade, o projeto mudou porque o meio-fio ele vai ocupar cerca de 100 metros, ou seja, a mais, naquele local. Inicialmente, nós íamos colocar o meio-fio dentro da calota, ou seja, dentro das tartarugas, com uma linha só. Mas o próprio engenheiro constatou que o pedestre precisa ter um local de repouso, ou seja, durante o momento em que ele atravessa a pista, é preciso que ele pare no meio da pista e tenha um local protegido dos veículos. Então, com isso, nós vamos estreitar esse canteiro, aumentando a caixa em frente ao estabelecimento comercial, para que não venha os veículos bater mais nesse meio-fio incrustado. Mas nós já estamos bastante adiantados, eu tenho certeza que tão logo nós recebemos esse apoio lá, ele já nos garantiu isso aí, para que nós possamos substituir aquelas tartarugas lá pelo meio-fio incrustado. Com relação a Isidoro Sabino, já foi feito todo o levantamento ali, coronel, existe possibilidade de uma revitalização da sinalização daquela avenida? Olha, ali nós temos um ponto na área pública e área privada. A área pública, que se dá da competência nossa, nós precisamos de uma sinalização lá. O que poderia ter sido feito até agora, nós fizemos. Nós colocamos a proibição de estacionamento do lado direito na Pelo do Vico, para que os veículos não venham estacionar ali. Aumentamos a sinalização, inclusive com mais placas de pare ali na Isidoro Sabino com a Pedro do Vico. Na própria Pedro do Vico, nós colocamos uns tachões conduzindo os veículos para o meio da pista para evitar que os veículos margeiem a lateral direita ali, conduzindo os veículos mais no seio, no meio da pista, né, de forma a colocar em segurança o cruzamento. Mas é importante que na parte privada, o estabelecimento comercial que nós temos ali, é preciso que se faça a calçada ali naquele local para que os pedestres utilizem a calçada e não vá para o meio da rua. Então é muito importante que essa parceria entre o poder público e o privado aconteça. Então o que tinha para ser feito dentro da legalidade, dentro da engenharia, foi feito ali. O que nós estamos agora observando e procurar agora é na escola um pouco abaixo para que nós possamos dar também uma segurança aos alunos daquela escola ali, a 500 metros abaixo ali, que nós já estamos pensando em melhorar a segurança ali dos alunos daquela escola ali. Notícias da Manchester. E se você quiser participar do programa telefonando, telefone para 3943-9303. 3943-9303 e deixe a sua mensagem. Nós teremos o maior prazer em fazer a divulgação e também levar ao conhecimento da autoridade para a sua solução. Olha, o Pedro Dantas, filho do cantor sertanejo Leonardo, que sofreu um acidente há dias atrás, ele foi submetido a uma nova cirurgia na noite de sábado, lá no Hospital Sírio-Libanês, no estado de São Paulo. A informação é de boletim médico divulgado pelo próprio hospital e diz que o Pedro continua na UTI e diz que aos poucos vai melhorando a sua condição neurológica. Mas ele passou agora por uma cirurgia na noite de sábado para o abdômen. Então ele está bem, mas ainda em coma e, consequentemente, vai continuar lá na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo. E, por outro lado, para evitar maior confusão, o corpo de Aparecido de Souza Alves, de 22 anos de idade, aquele que matou 7 pessoas lá em Doverlândia, e que essas pessoas foram mortas degoladas, não é? Ele morreu naquele acidente, onde o helicóptero da Polícia Civil caiu, morreram 7 policiais e mais o Aparecido. O corpo do Aparecido foi liberado no sábado e, consequentemente, ele foi levado lá para a região onde ele morava. E o sepultamento aconteceu pela madrugada do próprio sábado. Na madrugada do próprio sábado, o Aparecido de Souza Alves, de 22 anos, foi enterrado no cemitério municipal de Caiapônia, lá perto de Doverlândia. Ele morreu, conforme disse, na queda do helicóptero. O sepultamento se deu de madrugada para evitar tumulto e para evitar maior confusão. Então a prefeitura cedeu o espaço para ele ser sepultado no cemitério de Caiapônia e o sepultamento aconteceu durante a madrugada do sábado passado. Portanto, o Aparecido de Souza Alves também, o autor da chacina e que morreu na queda do helicóptero, ele foi sepultado nesta semana passada, lá na cidade de Caiapone. Olha, a presidente Dilma, ela prepara exigência de ficha limpa para cargos federais. Mas antes ela mandou fazer uma vistoria, uma corrida, né? Em todos os ministérios para ver como é que estava a vida de cada ministro. E de acordo com a lei de ficha limpa, não tem nenhum que seja obrigado a deixar o cargo. Então quando ela constatou que não havia nenhum ainda com a ficha suja, embora alguns estejam na alça de mira da justiça, a Dilma prepara a exigência de ficha limpa para cargos federais. A presidente Dilma solicitou análise da Advocacia Geral da União para decreto que aplica os critérios da lei ficha limpa ao preenchimento de cargos de confiança no governo federal. O requisito valeria para a administração direta e também para a administração indireta, incluindo aí ministros de Estado e presidentes de estatais. Pente fino da Casa Civil concluiu que a regra não afetaria ninguém do primeiro escalão do atual governo. Por isso, a Dilma mandou que a medida fosse levada à frente. Ela vai fazer uma investigação no primeiro, segundo escalões da administração direta e indireta, e aí aquele que tiver ficha suja será afastado, e daqui para frente, quando ela for preencher um cargo, a primeira coisa que ela vai ver não é a competência do indicado, mas sim se ele é ficha limpa ou não. Tem ficha suja, não vai assumir o cargo. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. E obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Continue ligado, está chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. A nossa rádio Manchester. Chegou a GVT-TV, a assinatura como você nunca viu. Inúmeros canais de filmes, esportes, séries, infantis e canais HD em todos os pacotes, até os mais econômicos. E quem controla a diversão é você. Aqui tem todos os pacotes como On Demand para filmes e séries na hora que quiser. E o gravador digital para poder gravar um programa enquanto assiste a outro. A diversão começa agora na sua casa. Peça sua GVT-TV a partir de R$59,90 por mês. Ligue para Podium 3937-8800. GVT-TV. Feliz é quem tem. Atenção, você que é fazendeiro, chacareiro e sitiante. Anápolis conta agora com uma loja da Casa das Mangueiras. Lá você encontra toda e uma completa linha de irrigação, bombas, temos toda a linha de tubos, conexões e caixas d'água. Cobrimos qualquer oferta. Venha conferir. Avenida Brasil Norte, número 726, ao lado da rodoviária. Fone 3311-3408. 3311-3408. Do jeito que você gosta. Manchester FM. Se você está precisando de dinheiro para fazer o que quiser, a Cacique tem sempre uma opção de empréstimo para você. Com Auto Empréstimo Cacique, você pega dinheiro emprestado usando seu veículo como garantia e ainda continua com ele em seu nome. Se você não tem veículo, mas possui talão de cheques, aproveite nosso empréstimo premiado Cacique, nos planos especiais de 16 e 18 vezes. Pagando em dia, a última parcela é grátis. É isso mesmo, grátis. Ligue para 62-3311-1501. 62-3311-1501. Empréstimo pessoal é do Cacique. Há quase 30 anos no mercado, a Vidraçaria Central provou que credibilidade e confiança se conquistam e oferece o melhor serviço em cubas e lavatórios de vidros, espelhos à pronta entrega, box para banheiros e vidros pintados. Preço baixo em metais e torneiras Lorenzetti. Venha conhecer todas as novidades da Vidraçaria Central, a Grife do Vidro. Rua 14 de Julho, número 437, fone 33240909. Bom dia! Alô, amigos, aqui é Guilherme. E aqui é o Santiago. Estamos aqui para desejar a todos vocês um bom dia! Manchester FM, bom dia! A Novo Mundo veio para pelas ruas descobrir cadê o presente da mamãe. Nossa, eu não comprei ainda. Vixe. Ah, esqueci. Então acelera para o Novo Mundo que sexta e sábado oferta para mamãe não falta. Tem impressora multifuncional HP de 249 por 199 à vista. Câmera Panasonic 12 megapixels, só 15 de 24,90 mensais. LCD da Sony de 32 polegadas por apenas 879 à vista. Na Novo Mundo, mamãe não fica sem presente. Acelera que dá tempo. Novo Mundo. A gente quer ver você sorrir. Só quem tem um Chevrolet sabe o que é ter um companheiro de verdade. E companheiro que é companheiro merece o melhor. Por isso a Planeta preparou a Semana dos Acessórios. Confira! CD Player MP3 Chevrolet com dois alto-falantes 6P, R$330. Kit direção hidráulica Corsa, Celta, Classic 2010, R$1.660. Tudo já instalado. A Planeta sempre faz mais por você e oferece o melhor para o seu Chevrolet. 62-4015-8000. Respeite a sinalização de trânsito. Manchester FM. Deu vontade de comer Mabel. Deu vontade do sabor Mabel. Mabel é o excesso de torradas e recheados. Mabel é cervejos, biscoitos, doces e salgados. Viva Mabel, viva alegria. Viva a marca que faz parte do seu dia a dia. Deu vontade de comer Mabel. Deu vontade do sabor Mabel. Não se deixe enganar, Mabel é rosquinhas e muito mais. Goiás, o alimento que o Brasil e parte do mundo consomem sai daqui. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. De 1º a 31 de maio, vacine todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra a aftosa e não se esqueça de entregar a comprovação de vacinação na sede local da Agrodefesa até 5 dias após a aplicação no animal. De 1º a 31 de maio, vacine seu rebanho para manter Goiás livre da aftosa. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Goiás, a força do coração do Brasil. Oi, seu José, tudo bem? Tudo bem. Fiquei sabendo que o senhor montou uma panificadora. É, Toninho, tamo lá trabalhando. E os produtos, seu José, o senhor compra?